Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Ora, hoje é sábado, 30º dia do mês de abril. É o último dia do quarto mês do ano de 2011. Hoje vamos ter dois artistas, vamos chamar-lhes assim. Uma artista e um grupo. Três temas de cada um. Vamos ficar primeiro com Susana Ciani, de Espanha. Vamos ouvir Meeting Mozart, Ondine e Tanning. São as três músicas que vamos poder ouvir na companhia de Susana Ciani. Música instrumental muito calma, muito serena e que certamente irá fazer com que a sua tarde de sábado comece de uma forma muito amena e tranquila. É assim que vamos abrir a edição de hoje do nosso Nota 7. seasons turn back to me once again, circling all the way. Once you were my blue white prince, waking love from an endless sleep. You made all of my wishes come true, turning all of my dreams into you. Turning and swirling and whirling round you again, twirling and curling round you. Turning and burning and yearning for you again all my life with you. But lately I'm losing sleep. Estamos de volta agora para as três músicas seguintes desta edição da nossa Nota 7. Vamos agora ouvir The Songbird Orchestra com Biscaya, The Lonely Shepherd e com The Girl from Ipanema. São as próximas três músicas que vamos poder ouvir com ritmos bem diferentes dos três primeiros. Música também ela calma, mas aqui com outras sonoridades. A última traz-nos um arzinho tropical. É assim que vamos seguindo no nosso Nota 7. Ouvintes, chegamos ao final do nosso Nota 7. Envio-vos desde Vila Nova de Gaia, esta lindíssima cidade onde me encontro, um forte abraço e, salvo algum imprevisto, fica a promessa de que amanhã, às 12h30, voltamos a juntar-nos para mais uma Nota 7. Já a seguir, à Top 40 Brasil. Fique bem, tenham uma boa tarde na companhia do Canal 2. Até amanhã!